994, chame Centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 2545. Obrigado, bom dia. Voo 1994. Bom dia. Salvador, bom dia, voo 9606. 9606, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 390, saída Pucca. Sistema de 390 Pucca, é, se você pode na ação com o centro, solicita o final 370. Gente, aguarde. Submantém nível de voo 370, 370, autorizado. 370, voo 9606. Pris Salvador, bom dia, gol 1896, Fuca, Aru, passa 2000. Gol 1896, contato radar, decolagem, suba para nível de voo 370, saída Fuca. Saída Fuca 370, 1896. No 606, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. No 605, 245, no 606, graças. no 896, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2685, grato, boa noite. Boa noite. Controle Salvador, TRIP 5317. TRIP 5317, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 380, saída Momo. Saída Momo para o 380, TRIP 5317. TRIP 5317, suba restrito pelo centro, até nível de voo 320. Até o 320, restrito pelo centro, trip 5317. Controle Salvador, bom dia, web 6746, da Delta. Objeto 6746, bom dia, acione identificação, Autorizada a chegada à mar e desço para 2.000 pés, QNH-1096. Autorizada a final do procedimento LSXR, após estabilizado no localizador. 1096, 2.000, vai via. Durante Itaparica, ITAP pra gente, tá presente? Autorizada ITAP 6746. ITAP na proa, obrigado. Vai descer, a partir de ITAP vai via para 2.096, 5.6746. 5317, chame centro Recife, frequência 126, decimal 85, alternando 125, decimal 45. 2685, 12. 125, decimal 45. 12545. Obrigado, 5317. Bom viajante. Bom dia, TAM 3520, informação ECO. TAM 3520, ACN identificação, autorizada a chegada à mar e desce para 3.000 pés, que é legal no 096. Bom, TAM 3520, desce para 3.000 pés. 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés.